Jesus te ama. Jesus te ama. Oh, Jesus te ama. Jamais esqueça que Ele é o teu Senhor. Jesus te ama. Oh, dê um sorriso. E o paraíso é a promessa deste amor. De fama, lembra nestas horas, Jesus te ama. Se no dia a dia alguém te engana, lembra enquanto choras, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama.